9 horas e 38 minutos aqui em Foz do Iguaçu. Eu vou conversar neste momento com o Rodrigo Becker, ele que é gerente regional da Sanepar aqui na Terra das Cataratas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Ontem, vários moradores da região ali do Três Bandeiras, que fica na área nordeste de Foz do Iguaçu, fizeram reclamações com relação à falta d'água. Alguns deles relatando, inclusive, estar aí há 2 dias sem o fornecimento. O que é que aconteceu ali naquela região? Na verdade, o problema foi resolvido antes de ontem. Já ontem, nós tivemos pela manhã apenas 7 clientes que nos solicitaram a verificação de baixa pressão. Estavam recebendo água, porém com baixa pressão, mas a situação foi normalizada ainda no período da manhã. O que aconteceu foi que na virada do ano nós tivemos o rompimento de uma rede grossa, um diâmetro de 200, que abastece aquela parte da cidade, Três Bandeiras, Pilarzinho, Plaza Foz, e nós estamos verificando por que que essa rede rompeu. Quando nós fomos realizar o conserto, a gente percebeu que ocorreu o aterramento ainda de onde estava a nossa rede por parte de alguém, que nós vamos notificar a prefeitura para nos mostrar o que aconteceu lá. Uma vala que era para ser feita com 1,20 m de profundidade teve que ser feita com 5 metros de profundidade. Então acabou prejudicando o abastecimento daquela região. Quando nós vamos realizar essa manutenção, nós temos que parar o abastecimento. Então, no primeiro momento, a parada que teve foi para que se realizasse a manutenção. Na volta, após concluída essa manutenção, entrou ar na nossa rede, porque é normal, a rede fica vazia e cria bolsões de ar que acabam atrapalhando o abastecimento. Então é como se fosse uma seringa, você colocar o dedo na ponta, você aperta o ar, vai comprimindo. A mesma coisa quando a água vai empurrando o ar e acaba criando um bolsão, chega um momento que a água não consegue passar e nós temos que expurgar esse ar. E isso que demorou um pouco mais e acabou atrapalhando o abastecimento, principalmente na parte alta do Três Bandeiras. Agora, com relação a essa situação do abastecimento nessa região da cidade, ali essa região próxima ao Três Bandeiras, Três Lagoas, região para cima da Vila A, é uma das regiões que está passando também por intervenções, questão de uma nova estação elevatória neste ponto? É, nós fizemos alguns investimentos lá naquela região, porque antigamente, não muito tempo atrás, um ano atrás aproximadamente, nós tínhamos problemas de pressão naquela região mesmo, por ser uma parte alta da cidade. Nós fizemos já investimentos numa elevatória, num reservatório, e esse problema é para ter sido sanado. Esse problema que nós tivemos agora no final de ano foi algo momentâneo, que foi uma, infelizmente ninguém quer que aconteça, mas aconteceu o rompimento de uma rede, e acabou aí parte da população sentindo esse desabastecimento. Cerca de 80 famílias aí tiveram prejudicial. Vale salientar que no dia de antes de ontem, que foi o dia mais crítico, os clientes que nos ligaram e nós retornamos para os clientes, quem tinha caixa d'água, nós mantivemos o abastecimento através de caminhão-pipa, daí uma das importâncias já de se ter uma caixa de água em casa. A maioria das intervenções que a Sanepar faz, quando faz esses consertos de rede, quem possui caixa de água nem sente que parou o abastecimento, então é recomendado para que todos tenham. Nós estamos pedindo para que, se tiver algum problema pontual, que nos liguem hoje, porque já é para o abastecimento estar restabelecido. Hoje nós estamos realizando uma manutenção na parte alta do portal da Foz. Então lá talvez os clientes ainda sintam alguma coisa hoje, mas não são os mesmos que estavam com aquele problema nesses dias anteriores. Peço também para que os clientes que tiveram algum problema com a caixa de água ou qualquer dano que tenha causado no cliente, seja na caixa, ou sujou a caixa, ou alguma coisa assim, ligue para a Sanepar, que nós estamos mandando nossos técnicos para realizar todas essas manutenções para que o cliente não seja prejudicado. Era isso que eu ia perguntar justamente, porque quando ocorrem essas situações, por exemplo, um desabastecimento prolongado, muitas vezes os moradores acabam reclamando que em alguns casos a água acaba chegando com algumas sujeiras, algumas substâncias na caixa d'água. Nesses casos, qual que é o procedimento padrão que se deve adotar? Isso, nós pedimos que ligue para a Sanepar, primeira coisa, porque se foi um problema da Sanepar, não foi interno do cliente, nós vamos ter que resolver essa situação. Então a Sanepar tem os técnicos treinados, tem empresas terceirizadas para fazer qualquer manutenção para que o cliente não seja prejudicado. Gostaria só, Guilherme, um espaço agora, rapidinho, para eu dar um recado. As pessoas estão viajando ainda, muitos viajaram em dezembro, outros esperaram para viajar agora em janeiro. Quem foi fazer essa viagem, que feche o registro geral da casa antes de ir, porque muitas vezes ocorre, isso aconteceu até comigo esse final de semana, você chegou, deu um problema na descarga, se você não está em casa, vai ficar vazando o dia inteiro aquilo ali, ou numa torneira, ficar pingando, e quando você viaja, às vezes pode ficar 20, 30 dias isso ocorrendo. Quando você vai voltar, além da tua conta estar bem mais alta, porque subiu o consumo, ficou vazando 24 horas por dia, pode ter causado algum prejuízo dentro da sua casa mesmo, né? Um alagamento ali dentro da casa. Então a gente pede que os clientes fechem esse registro geral antes de viajar. Nós estamos veiculando aqui através da rede CBN, nesta semana de fim de ano, início de 2014 especialmente, matérias a respeito de pessoas que vão para o litoral e reclamam que no litoral existe justamente um problema de falta de abastecimento, alguns pontos em que, devido ao aumento repentino da demanda, acaba faltando água muitas vezes. Aqui para Foz do Iguaçu, como é que está planejado para essa questão do verão? Até porque nós sabemos que existe um fluxo elevado de turistas que vem para cá, o aumento de, né, o consumo de água aumenta nesta época do ano também. Como é que a Sanepar se planejou para que não haja nenhum corte no abastecimento, nenhum problema grave aqui na nossa cidade? Isso, a Sanepar hoje em Foz do Iguaçu não tem problema nenhum de abastecimento. Nós fizemos vários investimentos ano passado e estamos fazendo constantemente. Agora mesmo estamos mudando o ponto de captação da Vila Seca, que vai ser mais de 6 milhões de reais investidos agora no começo desse ano. Então, para se ter uma ideia, agora nós passamos aí um momento crítico, a cidade cheia, um abastecimento elevadíssimo, né, o consumo elevadíssimo, e não tivemos problemas de abastecimento, a não ser esses de manutenção, que acaba sendo uma rotina. E, infelizmente, aconteceu um vazamento, a gente tem que fazer o conserto e acaba parando momentaneamente aí o abastecimento de determinada região. Mas nós analisando, passamos por tudo isso e não tivemos nenhum problema na cidade. Então, a cidade hoje não tem problema de abastecimento. Você mencionou a questão do Lago de Itaipu. Nós tivemos em ocasiões anteriores, até devido à estiagem, à seca no Lago de Itaipu, problemas gravíssimos com relação ao ponto de captação ali da estação que existe próximo à região da Vila C. Como é que está atualmente a situação ali no lago? Já chegou de alguma maneira a afetar o abastecimento ali nesse ponto, a captação da água nesse ponto lá que, do Lago de Itaipu, que afinal de contas é uma das principais fontes aqui de Foz do Iguaçu? Isso, o Lago de Itaipu representa hoje 70% do abastecimento do município. Nós trabalhamos muito, principalmente no inverno do ano passado, se preparando já para não termos nenhum problema no verão. E realmente não tivemos nenhum problema e não teremos neste verão. E agora, além disso, porque nós temos aí um horizonte de 2-3 anos, da maneira que está, não teremos problema nenhum. Mas esse investimento que eu disse agora de mudar o ponto de captação do lago, nós esperamos aí manter o abastecimento para mais de 20 anos aí sem problema no município. Então hoje, nós temos aí as nossas bombas que estão trabalhando aí cerca de 214,5 metros, né, a altura, e nós estamos baixando ela para 209, então vai garantir o abastecimento aí do município por muito tempo. 2013 foi um ano de vários trabalhos da Sanepar aqui no município de Foz do Iguaçu. Um dos principais deles, acredito eu, tenha sido ali na própria região da Vila C com relação à questão do esgoto, ampliação da rede de esgoto. Esses trabalhos vão continuar em 2014, a expansão da rede aqui na cidade de Foz? Isso, nós ano passado fizemos aí aproximadamente 35 quilômetros de rede na região da Vila C, licitamos no final do ano e agora começa a segunda etapa, então toda a Vila C vai ser contemplada com rede de esgoto. Agora em janeiro vamos iniciar mais 34 quilômetros de rede lá na região da Vila C em si, Vila São Sebastião, e estamos fazendo ampliação de algumas estações de tratamento também, a exemplo nessa mesma obra de ampliação da nossa estação de tratamento de esgoto Jupira. Por quê? Não basta a gente fazer rede, você tem que conseguir manter o tratamento com qualidade, e para isso a gente tem que investir nas estações de tratamento antes que essa rede acabe comprometendo esse tratamento. Então a Sanepar, o nosso planejamento é sempre de 30 anos, nós revemos ele anualmente, então estamos fazendo investimentos aí para ampliar cada vez mais o nosso atendimento com coleta de esgoto e manter o 100% de atendimento com água. Em caso de emergências, dúvidas, consultas à Sanepar, qual que é o telefone disponível para os consumidores? Nós solicitamos que os consumidores liguem no 115. Além disso, nós temos o nosso site também. Então, se algum cliente teve algum problema, ligou no 115, às vezes não conseguiu, ou teve algum problema que possa ocorrer normalmente, tem o canal da ouvidoria também que ele pode. Todas as ouvidorias eu mesmo recebo diariamente na minha mesa. Conversei aqui na CBN com o Rodrigo Becker, ele que é gerente regional da Sanepar aqui em Foz do Iguaçu, extremo oeste do estado. Rodrigo, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos à população aqui nas ondas da CBN. Obrigado, Guilherme, pelo espaço e agradeço. Estamos sempre à disposição para o que precisar.